Perdeja a máscara, sorriso, um olhar que vai por bem. Ao alívio da paz, eu sei que os templos descem aos lampejos que os tempos pedem. A vitória vem no brilho no olhar de alguém. Triunfa mundo cruel, definindo a vida no pincel. Registros no papel, só vou com quem eu amo. No favo doce desse mel, portanto, estou a um passo do céu. Tudo é sucessão de ontem. Vai procurar com onde, irmão, você se esconde. Não me espere que tudo a caneta conte. Não me leve a mal, mas isso é mais que bumbo, caixa, show, alto-falante. Dezembro, quase Natal, viver é temporal. Sol que bate hoje antes, tempestade, vendaval. Dos males o menor, pois o pior é não ter paz. Ali o tempo que sobra, porque quem cobra é visceral. Tá aqui depois que vi, vivi tudo, também errei. De o que vem, eu desculpo. É foda a luta, é pouco tempo de luto. Não quero que seque a fonte, mas também não me cuido. Ajo que houver, só tenho flash de tempos bons. Da contenção dos sorrisos que nos vestem. Trago um novo salmo, missão do novo livro. Que as coisas floresçam na ambição do sol que crio. É perdeja mais, cada sorriso, um olhar que vai por bem. Ao alívio da paz, eu sei que os templos descem aos lampejos que os tempos pedem. A vitória vem no brilho no olhar de alguém. Triunfa mundo cruel, definindo a vida no pincel. Registros no papel, só vou com quem eu amo. No favo doce desse mel, por tanto, estou a um passo do céu. Cara inglês, como é que tá? Cê tá pampa? Até que eu tô bem, nem sei, eu nem vi passar semana. Nesse vai e vem, corrido, cada dia é mais um drama. Vou desabafar, pode pá, é difícil pra lidar com a fama. Conta pra mim se esse é o mal do rap. Pra quem escreve, é um tempo eu tinha paz num back. Não tem mais efeito, o tempo só passa, eu vejo mais moleque. Atrás do cash, não querem mais ser mal com ex. Sou Heisenberg, tô sem sossego. Mesmo que eu tente ser imune, meus sentimentos me punem. Como eu odeio, ciúmes é um lixo. Meu motivo é colher só o que eu cultivo. Por isso não desisto de isso, senão não vivo não. Perdeja mais, cada sorriso, um olhar que vai por bem. Ao alívio da paz, eu sei que os templos descem aos lampejos que os tempos pedem. A vitória vem no brilho no olhar de alguém. Triunfa mundo cruel, definindo a vida no pincel. Registros no papel, só vou com quem eu amo. No favo doce desse mel, portanto, estou a um passo do céu.